tanto te dizer o quanto ainda sofro. Levaste a minha alegria quando foste embora. 9:23 e estamos à escuta em tom de José Alberto Reis. E ora, hoje somos o 27 de dezembro de 2022 e quanto à nossa temperatura, estamos numa temperatura mais ou menos, estamos a 3 graus, a 10 ou a 13 durante o dia. Então fiquem bem, boa escuta e fiquem com a Rádio Arcancel 96.2. No teu perdão, também me andam a dizer que era melhor esquecer, mas agora peço que ouças o teu coração. Que atira a primeira pedra quem não tem pecado. É fácil julgar. Tanto te dizer o quanto ainda choro. Levaste todos os meus sonhos e os meus sorrisos. Sei bem que fui eu o culpado por este desfecho. Eu dava 10 anos de vida para ficar contigo. Sei que andam a falar que não deves perdoar, mas eu quero acreditar no teu perdão. Também me andam a dizer que era melhor esquecer, mas agora peço que ouças o teu coração. Que atira a primeira pedra. Julgar alguém que não sente este amor. Ora, e continuamos então com Tony Carreira, Sante Marrande Fu. 9:27 e a seguir esta música vamos passar uma página de pulo e depois continuaremos com as nossas manhãs românticas. Me semble toujours sentir ta présence. Toi que j'ai perdu sans comprendre. Toi que je n'ai pas su attendre. Je ne vois que toi sur les murs de cette chambre. Je n'en dors pas de ne pouvoir te reprendre. Ça me rend fou de savoir. Que quelque part là-bas tu t'en fous et que

La vie est belle sur Arc-en-Ciel. I see love shine.

de amor, como emoção. Se vives a magia com asas que voam bem, verás que o futuro Então aí vimos de ouvir Vandalusa Mississippi e vamos continuar com a nossa emissão e vai ser então um bailinho da Madeira de Linda de Souza.

Every now and then I get a little bit.

tout sucre, tout miel. Elle est comme ça la musique. Comme ça la musique. Sur Arc-en-Ciel. Se não houver solução, ai, ai, ai, é aí

vocês estão na presença de Manuel Lourenço. Se vocês quiserem pedir uma música, não hesitem. Vocês só têm a fazer o 02-38-43-48-00. E a gente estará cá para passar a música que você pretender ouvir e com muito, muito gosto. Eu não estou brincando, que eu estou doente, eu estou piorando. E então somos a terça-feira, 27 de dezembro, e esta é a penúltima emissão que eu faço das Manhãs Românticas deste ano de 2022. E estarei cá sábado, então, para passar a minha última música, que terá por título Fim de Semana à Porta. Então vamos continuar com as nossas belas músicas. Vai ser o Mix de Apaizão. Diapasão Mix, Diapasão Mix, Diapasão Mix, dois, dois. Diapasão Mix, Diapasão Mix, Diapasão Mix, dois, dois. Aos pés da carapinha de tranças e anéis, gosto de soda, azeite e dendê. Quero dançar com você. Venha de Angola, Jamaica ou Guiné, tenho o sabor de Brasil e café. Morena, és um pecado mortal, vem dançar em Portugal. Eu vou, eu vou, eu vou é farrear. Eu não vou querer parar. Ora, então, se vocês estão em casa de férias ou no trabalho, onde estejam, muita, muita saúde e um ótimo dia de terça-feira. E vocês já podem começar a treinar com essas belas músicas para a sua passagem de ano. Eu quero ir embora na palma desta mão. Tens a lambada no jeito de ser. Quero dançar com você. Deliciosa no jeito de andar, maliciosa no modo de olhar. Morena, és um pecado mortal, vem dançar em Portugal. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou é farrear. Eu não, não vou querer parar. Eu vou, eu vou, eu vou é farrear. Eu não, não vou querer parar. Passar por São Lourenço, Maria Antônia eu encontrei, chinelinhas e lenço, com o seu jeito de varina, bem à volta transmontana, com a bela mulher mais fina, daquela terra americana. Alô, alô, portuguesa linda, esta para mim é uma Maria Antônia. Linda morena, sabia que me enganavas desde pequena. Amor como o teu amor já não vale a pena, mas sabes que ainda sou louco por ti, amor. O meu coração me diz, ele não se engana, que ainda hei de prender tua alma cigana. Um dia irá seguir-me por onde eu vou. Por ti, amor, tirar os teus olhos negros, beijar-te os lábios do mel,

Ora, então vimos de escutar Tony Carreira Reste e vamos continuar com mais uma dedicatória que é da parte de Eduardo Teixeira, que dedica a todos os portugueses, a todos os colegas que têm, a toda a sua família e também não esquecendo o animador e de minha parte, mas muito obrigado e desejo-lhe um ótimo dia e diz que ele passaram umas boas festas de Natal e eu também. E graças a Deus que para o ano a gente passe na mesma. E então vou passar aqui o dia paisão. E então com quem? Com as melhores e belas portuguesas. Então vamos à escuta desta bonita canção. Dia paisão, a bela portuguesa. Ora, então aí vimos de ouvir o dia paisão, a bela portuguesa. E vamos continuar com quem? Com uma lambada. Isso é para as maltas se habituar a dançar. Então, boa escuta. Ora, então, e vimos de ouvir a lambada. São 11 horas e 17 minutos aqui nas ondas da Rádio Arcancelo 96.2. Então, e vamos continuar com as nossas músicas e eu vou passar aqui uma canção que tem por título Canção da Família. E esta canção é dedicada de mim mesmo para todas as pessoas que estiveram reunidos no Natal com as suas famílias, como eu e como muitas outras tiveram, é o dia do agrupamento das famílias, e que a todos o que eu desejo é tudo bom e muita saúde. Foi uns bons, outros maus, mas o mundo é feito assim, não é? Uns passaram com alegria, outros com tristeza, mas tem que ser assim o mundo. E então eu vou passar esta canção para todas as pessoas que estiveram reunidos no dia do Natal, para as famílias. Então, vamos ouvir esta bonita música. Thank you. Ora, então, e continuamos então com mais uma bela canção do Nino da Concertina, que foi pedido de Maria de Fátima para o seu marido José, que lhe dá muitos beijinhos, muitos carinhos e que gosta muito dele. E eu também mando um abraço, porque eu conheço bem também quem é, e que lhe desejo tudo bom e que tenham muita coragem. E depois que passem um ótimo fim de ano. Ora, e vamos ouvir o Nino da Concertina. Arc-en-ciel, contactez le 02 38 43 48 00. raça morena, o amor que desejo, o amor que eu sonhei. És minha dor, minha vena, a loucura de um beijo que a ninguém nunca tem. És meu amor primavera, eu por ti estou à espera de te amar como o céu. Vem, minha rosa tão linda, este amor que não finda e qual sol a brilhar. Vem, vem ouvir meu queixume, teu suave perfume sempre em mim vai ficar. Vem, minha rosa tão linda, este amor que não finda e qual sol a brilhar. 11 horas e 28 minutos e estão à escuta de Dia Paisão Amarante Rosa Morena. Então, são 11 horas e 29 e estamos apenas de meia hora do fim da emissão das Manhãs Românticas. E esta é a minha última, a última emissão das Manhãs Românticas deste ano de 2022. E depois estarei cá presente já na próxima terça-feira, com a emissão nova do novo ano 2023. Então, para todos, uma ótima manhã e um ótimo dia. É o que eu desejo a todos, com muita saúde. E boa escuta na Rádio Arcancial 96.2. És cantiga de amar, que eu desejo cantar, és meu sonho maior. Tu, minha rosa morena, meu sorrir, minha pena, quero ser teu senhor. Vem, minha rosa tão linda, este amor que não finda e qual sol a brilhar. Vem, vem ouvir meu queixume, de suave perfume sempre me vai ficar. Minha rosa tão linda, este amor que não finda, igual sol a brilhar. Vem, vem ouvir meu queixume, teu suave perfume sempre me vai ficar. Vem, minha rosa tão linda, este amor que não finda, igual sol a brilhar. Vem ouvir meu queixume, teu suave perfume sempre me vai ficar. Proibimos de ouvir Dia Paisão Amarante Rosa Morena. E então vamos continuar com mais uma música que vem descobrir, que é de Daniel Fernandes, Roubei a Franga à Vizinha. Olha, se roubou, vai ter que apagar, né? Então vamos escutar esta linda música. O meu vizinho, uma rica franga, que eu não me canso de cobiçar. Há muito que ando a planear, saltar o muro para a franga lhe roubar. Certo dia foi em viagem, e de negócios ele foi tratar. Aproveitei que ele não estava em casa, saltei o muro para a franga lhe roubar. Eu roubei a franga ao vizinho, quando ele saiu para ir trabalhar. Eu roubei a franga ao vizinho, e agora eu não sei como lhe vou contar. Eu roubei a franga. frango ao vizinho. Quando eu saio para ir trabalhar, eu vou bem a frango ao vizinho. E agora eu não sei como lhe vou contar. Sem fazer barulho, para a vizinhança não reparar. E lá fui com muito cuidado, roubar a franga sem ninguém notar. Para meu espanto, quando eu vi a franga, ela nem resistência quis estar. Até parece que estava à espera que alguém de perto a fosse roubar. Eu roubei na franga ao vizinho. Quando eu saio para ir trabalhar, eu vou bem a franga ao vizinho. E agora eu não sei como lhe vou contar. Eu vou bem a franga ao vizinho. Quando eu saio para ir trabalhar, eu vou bem a franga ao vizinho. E agora eu não sei como lhe vou contar. Na franga ao vizinho, quando eu saio para ir trabalhar, eu vou bem a franga ao vizinho. E agora eu não sei como lhe vou contar. Eu vou bem na franga ao vizinho, quando eu saio para ir trabalhar, eu vou bem a franga ao vizinho. E agora eu não sei como lhe vou contar. Eu vou bem a franga ao vizinho. E agora eu não sei como lhe vou contar. Muito mais que antes.

grand ciel, c'est du soleil toute la journée. Song. abraçava, outro te beijava, mas era para mim, para quem olhava. Cara de cigana, doce apaixonada, que me deste amor como uma espada. Vou pelos caminhos, pagas teu destino, vives o amor, roubas carinho. Onde estão teus olhos tão profundos? E o calor dos teus lábios que era o meu? E o vinho que bebo abre a minha ferida, lembra mais te quero toda a vida. Ai, ai, a onda, onde estás, gigante minha, que deixas-me cansada, desesperada, e deixa-me te aonde estás metida, ninguém sabe. Dedos teus cabelos cobriam teu corpo, tão cheia de amor, te vi dançando. Outro te abraçava, outro te beijava, mas era para mim, para quem olhava. Ora, pois é, meus amigos, é com esta linda canção que eu acabo a minha missão das manhãs românticas e a última deste ano de 2022. Encontraremos-nos cá, então, sexta-feira, para mais uma missão com o fim de semana à porta. Será também a última do ano 2022. Então, espero que vocês tivessem passado uma ótima manhã na minha companhia e na companhia da Rádio Arcanciel 96.2. E estaremos cá no encontro, então, sexta-feira, com mais uma emissão, o fim de semana à porta. Desejo-vos um ótimo fim de dia, tudo bom, e até sexta-feira, se Deus quiser. E vamos deixar com a RDP Internacional. Até lá, cuidam bem, façam tudo muito cuidado. Bom apetite a todos e até sexta-feira, se Deus quiser. 11 horas da manhã em Portugal Continental e na Madeira, 10 horas da manhã nos Açores. A antiga eurodeputada Ana Gomes pede uma intervenção.